Alô, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, ontem nós vimos uma espécie de resumo de todos os símbolos, que é a cruz de seis pontas, as direções do espaço. No outro extremo, nós podemos ver o sistema total dos símbolos, que é justamente o esquema astrológico. De fato, não existe outro, não há nada que se compare a ele no mundo. Ele parte da cruz de seis pontas, que toma como centro o lugar onde se está, qualquer lugar que seja, evidentemente no planeta Terra, que é onde nós habitamos. Situa essa cruz de seis pontas em relação a uma fonte de luz, que é o Sol, que está, se você pegar a linha horizontal e a prolongar até um ideal Equador Celeste, essa fonte de luz está girando numa órbita inclinada a 23 graus, mais ou menos, em relação ao Equador Celeste. Então você tem, ao mesmo tempo, a estrutura do espaço e, girando em torno dela, a fonte de luz. Não preciso explicar muito por que esse é, de certo modo, o símbolo dos símbolos e por que todos os sistemas simbólicos do mundo se estruturam desta maneira. Mas eu creio que não há um retrato melhor da posição do homem no espaço e no tempo, né? E, ao mesmo tempo, a posição dele na hierarquia do ser. Lembra que eu falei que as três linhas, a horizontal, marca, então, os conflitos e diferenciações, as polaridades, né? A linha que vai de trás para frente marca o transcurso do tempo, e a vertical marca a hierarquia do ser, do universal para o particular, do essencial para o acessório, e assim por diante. Né? Então, essa é a estrutura básica da percepção humana do que quer que seja. A eclíptica, por sua vez, se divide em 12 pedaços de 30 graus, que estão associados, geralmente, com as estações do ano, pelo menos na Europa Ocidental. cada uma dessas áreas estaria idealmente colocada sob a influência especial de um astro, de um planeta. Porque na astrologia antiga, o Sol e a Lua são também chamados planetas, por uma questão de convenção. Então, cada planeta, ele ocupa, ou domina, ou rege, para usar a terminologia astrológica convencional, dois signos. Vênus rege Touro e Libra, Marte rege Áries e Escorpião, Júpiter rege Sagitário e Peixes, e Saturno rege Aquário e Capricórnio, o Sol rege Leão e a Lua rege Câncer. Essa ideia das regências, esta, vamos dizer, é a chave da classificação simbólica, porque os planetas e, portanto, os seus signos respectivos, eles regem as seguintes coisas. Primeiro, vários locais da Terra, vários países ou regiões. Segundo, vários tipos de minerais. Terceiro, vários tipos de vegetais. Quarto, vários tipos de animais. Quinto, várias situações ou épocas da vida humana. Sexto, várias áreas ou domínios da sociedade humana. Várias esferas de atividade. Várias épocas da vida humana, diferentes épocas, né, vistas em sequência, numa sequência evolutiva. E assim por diante. Nove. Nove o quê? Várias épocas. Não, que nove? São 12. É? São 12. Eu sei que são 12, mas você parou de contar. Ah, sim, parei. Eu contei 9 por coincidência. Podia ser. Praticamente isso não termina mais. Tá certo? Então isso quer dizer que todos os símbolos do universo estão de algum modo contidos no sistema solar. Por isso que nós o entendemos como o sistema total, sistema simbólico total. E sendo o sistema simbólico total, eu creio que não há nenhuma atividade cognitiva humana que deixe de ter alguma relação com ele. Isso é absolutamente impossível. Por outro lado, é fácil você perceber que a abrangência e perfeição desse esquema simbólico não tem absolutamente nada a ver com a realidade ou não realidade da suposta influência dos planetas sobre as pessoas e sobre a vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, o sistema sendo tão abrangente, se houvesse uma coincidência entre o sistema como tal e uma influência dos astros de tal modo que ela pudesse ser identificada por um astrólogo, esse astrólogo seria praticamente onisciente. O que significa que uma funcionalidade total do sistema astrológico em termos de diagnóstico e previsão de acontecimentos terrestres é, por definição, impossível. Eu não sei se algum astrólogo do mundo já percebeu isso aí. Mas, quer dizer, se ele tem a chave de todos os símbolos e das relações entre eles, então bastaria ele, teoricamente, descobrir uma correspondência factual entre o céu e a Terra, e ele teria correspondência entre todas as posições planetárias possíveis e todos os acontecimentos imagináveis. É claro que isto é impossível, o que significa que há um deslocamento entre a astrologia como sistema simbólico e a astrologia como atividade diagnóstica e preditiva. Por outro lado, pergunto eu, seria possível não haver nenhuma correspondência entre uma coisa e outra? Ou seja, se você tem um sistema simbólico total, é como se fosse um alfabeto organizado de todos os símbolos, é possível que isto nunca tenha nenhuma correspondência com os fatos concretos do acontecer terrestre? Não, isso também é impossível. Alguma correspondência, de vez em quando, tem de ter. E é por isso mesmo que a astrologia alimenta debates sem fim há milênios, e esses debates são eternamente inconclusivos. Jamais haverá uma resposta a essa questão. Tá certo? Então, é claro que quase todas as pessoas que participam do debate astrológico entram nele exatamente como os filósofos entram nos problemas filosóficos, tomando como ponto de partida os termos e conceitos já estabelecidos de um debate intelectual, acadêmico, tá certo? Nunca voltando, vamos dizer, à raiz do problema. E a raiz é exatamente esta. Se você tem um sistema simbólico abrangente e você tem, por outro lado, vamos dizer, uma coleção inesgotável de fatos que se sucedem no acontecer terrestre, não é possível nem a coincidência total entre uma coisa e outra e nem a total ausência de coincidência. Estão entendendo? Então, do mesmo modo que, se você pegar, por exemplo, todas as regras da gramática de uma língua, elas não permitem prever o que ninguém vai dizer. Mas, se fosse possível, você estudar gramática, você já sabe todo, o que todo mundo vai dizer. Mas é possível que o que as pessoas dizem não corresponda com a gramática, nunca, de maneira alguma, também não é possível. Então, você entende que aí você tem um dilema cognitivo absolutamente insolúvel. Isso. Então, se é para nós discutirmos, vamos dizer, o simbolismo astrológico é uma coisa e, vamos dizer, o fenômeno astral, quer dizer, a possível correspondência entre posições planetárias e acontecimentos terrestres é outra, e a questão da astrologia, ou seja, da técnica desenvolvida ao longo dos tempos para diagnosticar essa correspondência, é uma terceira questão ainda. Vocês podem ver que em praticamente toda a discussão a respeito, esses três aspectos aparecem totalmente indistintos, totalmente misturados, o que, evidentemente, causa uma confusão maior ainda. Mas, se a astrologia é, de fato, o único sistema simbólico abrangente que existe, então, ignorá-lo é, no mínimo, um risco cognitivo, porque você está se impedindo de entender alguns fenômenos essenciais. Mesmo porque a estrutura do sistema simbólico deve corresponder de algum modo à estrutura da percepção humana, se não à estrutura da vida humana. Você vê aqui, no sistema astrológico, além desses três aspectos que eu falei, ainda isso, existe uma outra divisão em 12, que é a divisão diária, do tempo diário, é certo? Também em 12 pedaços chamados casas. Então você tem as direções do espaço, que você tem a eclíptica, ou a roda dos signos, chamado zodíaco. Zodíaco quer dizer a roda da vida. Você tem os planetas, 7 na astrologia tradicional, e você tem as casas. E isso tudo, então, lhe dá todo o instrumental para você descrever praticamente qualquer situação humana. Porém, essa descrição esquemática, ela deve corresponder a essas situações estruturalmente e não factualmente. Isso é muito importante. Né? Então, isso é como se você tivesse, vamos dizer, fizesse um tratado de sociologia que descreve, então, todas as possíveis relações humanas. Eu digo muito bem, com base nisso você pode prever alguma relação humana em particular? Não, nenhuma, porque isso depende de um dado empírico, que é, vamos dizer, o fato acontecido. Não é isso? Então, é assim como também, se você pegar todas as regras da matemática, da aritmética elementar, né, elas permitem saber, sei lá, quanto dinheiro a Maria tem na conta bancária dela. Não dá para saber, porque isso é um dado factual, portanto, empírico. Só por experiência você pode saber isto. Tá certo? Mas é possível que a conta bancária da Maria escape de algum modo das leis da aritmética elementar? Não, não é possível. Ela está regida pela aritmética elementar, mas a aritmética elementar inteira não permite prevê-la. Deu para entender isso? Então, esta diferença entre, vamos dizer, as estruturas gerais, as estruturas do universo, as estruturas da cognição e os fatos humanos, esse é sempre, vamos dizer, o problema mais difícil de lidar que nós temos. Porque tão logo você descobre uma estrutura, ela tem uma espécie de um apelo magnético para você. Quando Claude Lévi-Strauss descobriu as estruturas do parentesco, ele também ficou tão fascinado por isso que começou a deduzir fatos a partir dali. Mas, do mesmo modo, o marxismo inventa uma estrutura da sociedade e uma estrutura do acontecer histórico. Essa estrutura, de fato existe. Né? Se você pensar, a luta de classe, de fato existe. Mas você não pode deduzir dela nenhum estado de coisas real. E esse é o problema. Então, sempre existe, entre as estruturas gerais e os fatos particulares, uma tensão. Não é isso? Olha, essa tensão é uma coisa altamente inspiradora, porque nunca nos dá uma resposta definitiva para o que quer que seja, mas nunca nos sonega totalmente uma resposta. Então, o destino humano é, de fato, é, parece ser, de viver nessa tensão permanentemente. E acostumar-se com ela é de fato, é a raiz de toda vida intelectual proficiente, ou eficiente, ou produtiva, como queira, tá certo? E, evidentemente, a busca de uma resposta definitiva, final, provada, na maior parte dos casos, é estéril. Tá certo? Mesmo porque, na maior parte das situações humanas, nós não precisamos de uma resposta final, nós precisamos apenas de uma resposta adequada à situação. Ora, o próprio sistema astrológico nos mostra que este vasto sistema de correspondências, ele nunca se apresenta todo ao mesmo tempo. Pelo seguinte, você tem as direções de espaço, as 12 signos, as 12 casas e os 7 planetas estão continuamente se movendo ali. Isso quer dizer que a cada minuto você tem uma configuração diferente, não só porque os planetas se movem, mas porque a própria Terra gira. Então, se você tem uma certa configuração astral aqui, bom, ela pode permanecer durante algumas horas, mais ou menos sem mudanças durante umas 2 horas, mas a posição dela em relação à Terra vai mudar. Então, este exercício de você simplesmente descrever estas situações a partir do simbolismo astrológico é uma coisa que tem um efeito, por assim dizer, hormonal sobre a inteligência humana. Acostuma você a lidar com várias linhas de força ao mesmo tempo e articulá-las. E pior, não há outra maneira de articulá-las. Nunca se inventou e nunca se vai inventar. Todos os sistemas que você pode encontrar a respeito do que quer que seja, eles são partes ou aspectos deste. Se você pega, por exemplo, o psiquiatra húngaro Lipotsondi, ele inventou uma espécie de mapa do destino humano, onde existem, vamos dizer, vários fatores que determinam o destino. E o primeiro seria, evidentemente, a esfera instintiva ou hereditária. Quer dizer, você herda um conjunto de, eles chamam de pulsões, impulsos. É isso? Esse conjunto de pulsões no sistema dele também não é estático. Ele também muda, ele compara os impulsos dominantes numa psique humana a uma espécie de palco giratório, né? Esses fatores, eles se cruzam com o ambiente cultural e psicológico, que vai modular isso de uma certa maneira, mas não vai alterá-lo substancialmente. Então, esse ambiente social cruza ainda com o ambiente espiritual, intelectual, cognitivo, como você queira, e, por fim, cruza com um fator que ele chama espírito. Então, você tem, no esquema dele, existem 4 vetores básicos de pulsão que se, conforme são afirmados ou negados, geram 8 impulsos básicos, esses 8 impulsos básicos passam por esses 4 andares. Né? Ou eles se expressam diretamente na vida instintiva, ou eles se mesclam com a vida social, mesclam com a vida intelectual, cognitiva, e são influenciados pelo espírito. Bom, é um sistema, evidentemente, e é bastante complexo, mas o que é isto perto desta máquina do mundo que o sistema astrológico nos fornece? Então, por exemplo, o universo físico, né, fora do corpo humano, está ausente do sistema do Tsonde. E nós podemos perguntar, então, peraí, mas então a posição geográfica, o clima, a gravidade, nada disso exerce influência sobre a conduta humana? Esqueci disso. Ou não era o meu objetivo. Se você pegar o sistema do Jung, né, os tipos psicológicos do Jung, né, que ele pega aquelas funções básicas que ele chama de sensação, intuição, sentimento e pensamento, e aplica nessa grade as distinções do introvertido e extrovertido. Então você tem, né, 8 tipos fundamentais, né, conforme haja conforme a função predominante no sujeito seja uma das quatro, e conforme essa função se exerça de maneira extrovertida, isso é, para o mundo físico em torno, ou introvertida para o mundo interior. E aí isso ele coloca uma outra distinção. Ele diz o seguinte: a função dominante é sempre consciente, e a ela equivale a função oposta, que é operada inconscientemente. Então, muito bem, você tem um certo número de fatores que, e uma regra de combinação. Não é isso? Mas é rico, de certo modo, né? Mas o que é isso comparado com um sistema que abrange todas as árvores, todas as regiões da Terra, né? Todas as dimensões, né? da vida social? Isso é um nada, é um nada. Nós podemos dizer que todas essas estruturas que são propostas, elas são apenas parcelas, recortes pequenos, feitos dentro do sistema astrológico. Então, na verdade, não há outro sistema classificatório no mundo. Todos que existem são partes deste. E é por isso que nós não nos livramos dele, né? Por mais que a prática astrológica seja impugnada. Porque ela não tem nada a ver com a prática astrológica. Mesmo que a prática astrológica esteja 100% errada, tá certo? Isso não pode abalar o sistema. Tá certo? Ora, as sociedades que se orientavam por esse esquema, como, por exemplo, você pegar a sociedade cristã da Idade Média, né, ela se via a si mesma como colocada no centro de uma máquina cósmica, tá certo? No qual você tinha as direções do espaço, a eclíptica e as várias órbitas planetárias, não é isso? Essas órbitas planetárias iam até um certo ponto, terminava ali no planeta Saturno, dali para dentro você tinha o céu das estrelas fixas, que também era móvel em relação à Terra, e em cima do céu das estrelas fixas você tinha os domínios angélicos e divinos. Então, de certo modo, eles estavam orientados, eles tinham uma noção da estrutura do mundo, tal como se apresentava, não numa concepção científica qualquer, mas na sua existência de todos os dias. Eles viviam realmente dentro desse sistema. Era com isso que eles contavam diariamente. Então, tudo o que acontecia, como Santo Tomás de Aquino, na Suma Consul Gentil, ele diz: Deus move os corpos inferiores por meio dos corpos superiores. Ou seja, tudo que se move na Terra é movido pelos astros. Claro que esse movimento se refere apenas ao domínio físico, ele está falando do movimento local, do crescimento e diminuição, da formação e decomposição. Tudo isso, segundo ele, está regido pelos astros. E de fato está. Né? Isso aí não há nenhuma objeção científica com relação a isso. Né? A única dúvida que surgia era se tudo isto determinava o destino humano ou não. Não é isso? A resposta de São Tomás de Aquino, que me parece a mais razoável, ele diz: bem, tudo isso que eu estou falando são corpos, os astros são corpos, e um corpo só pode afetar um outro corpo. Um corpo não pode afetar uma alma, um espírito ou uma inteligência diretamente. Tá certo? Então, em princípio, o ser humano está livre de todas as influências astrais, embora elas dominem todo o horizonte terrestre no qual ele se move. Porém, em que medida a inteligência e a vontade, que são as funções superiores do ser humano, têm um domínio completo sobre o indivíduo? Na maior parte das pessoas, esse domínio é muito precário. Né? Elas são muito mais movidas por impulsos corporais. Olá, para São Tomás, os astros teriam influência não sobre a vontade, mas teriam sobre as apetências, né? Os apetites. Sim, através do corpo, né? Tem influência sobre o corpo, sempre sobre o corpo. Né? Então, na medida em que os impulsos corporais ou apetites predominam, então o indivíduo está sujeito, vamos dizer, à influência dos astros como qualquer outro objeto terrestre. Essa é a solução dele, mas não é esse debate que nós estamos interessados aqui. Né? É claro que havia antes disso, Havia outras concepções a respeito dos astros, que os astros seriam deuses ou demônios. Meu amigo, Dr. Miller, sempre dizia, os planetas são demônios. Né? Então, é uma maneira de ver, tá certo? E São Tomás tem uma visão mais modesta a respeito. São apenas corpos que estão se movendo, tá certo? E que exercem uma influência. Então, o fato é que esse sistema astrológico era o mapa do espaço onde as pessoas viviam. Independentemente da influência astral ser efetiva ou não, a estrutura do mundo era essa. Ora, a estrutura do mundo onde nós vivemos qual é? É essa ainda? Quer dizer, você está no centro das direções do espaço, rodeado por fatores que determinam todas as formas da sociedade, as formas da natureza, as espécies animais, etc. E vai tudo subindo uma escala que vai terminar lá no trono de Deus? Não, nós não temos mais esse senso de orientação. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, quando Copérnico lança o sistema heliocêntrico, surge imediatamente a dúvida de se a Terra não está no centro, se o que está no centro é o Sol, então esse sistema não pode corresponder à realidade. Essa conclusão é 100% errada, porque o Sol está no centro do sistema solar não quer dizer que nós estejamos no Sol. Então, descrever o sistema solar é uma coisa, e descrever a posição humana no cosmos é outra, completamente diferente. Mas houve a superposição dessas duas questões e um debate absolutamente desastroso se seguiu, criando uma espécie de descrença em relação à eficácia desse sistema simbólico. Que, no entanto, por ser o único, ele continua vigente de algum modo. Nós já vamos ver como. E, em segundo lugar, quando aparece a famosa distinção de Bacon, Descartes e outro, entre as qualidades primárias e qualidades secundárias dos objetos, nós passamos a viver num mundo que só tem dois andares, não tem mais nada. Existe o mundo chamado mundo material, composto de tudo aquilo que tem extensão, que pode ser medido, e existe o mundo dos pensamentos humanos. Isto é tudo. Muito bem. Como nós não sabemos o encaixe entre uma coisa e outra, quer dizer, como que o mundo dos pensamentos se encaixa no mundo físico, qual é a famosa relação mente-corpo, que até hoje se discute, e que jamais vai ter uma solução essa porcaria. Se você perguntar, por exemplo, a consciência está no cérebro ou está em outro lugar? Não dá para saber, porque se a consciência é imaterial, ela não pode estar em parte alguma. Mas, por outro lado, ela pode ser totalmente alheia ao cérebro? Também não. Então, nós temos aí um problema que você pode discutir pelos séculos dos séculos, você jamais vai chegar a uma conclusão. E o fato é que, se só existem esses dois mundos, e um não tem conexão com o outro, então, em primeiro lugar, nós nunca sabemos se aquilo que nós pensamos corresponde ao universo real ou não. Nosso único critério de realidade é a medição. Quer dizer, se aquilo que nós pensamos corresponde às medições e observações feitas no universo real, então nós dizemos que isso é uma verdade científica. Mas nós não acreditamos muito nela, né? Porque essa é apenas uma correspondência de superfície, por assim dizer. O que significa que nós não temos mais um senso de orientação no cosmos, nenhum. Não havendo senso de orientação, então, surge o problema de em que você vai confiar. Então, só resta uma resposta. Temos que confiar na ciência, porque só ela nos dá um conhecimento exato. Isso quer dizer que, imediatamente, a classe científica, a qual depende de verbas estatais e privadas, da concorrência nos departamentos universitários, das interpretações mafiosas e da uma infinidade de fraudes, se torna uma espécie de novo clero incumbido de orientar a humanidade em todas as questões, inclusive as da moralidade mais íntima. Então, em que medida as pessoas acreditam realmente nisso? Ninguém acredita realmente nisso. Então, isso quer dizer que a autoridade que hoje se impõe, ela é afirmada resolutamente apenas por aqueles que detêm essa autoridade e que a representam. Então, você sempre vai encontrar alguém no mundo universitário, no mundo acadêmico, que, pretendendo representar a classe científica, afirma resolutamente a autoridade dela e a sua, o seu privilégio de separar o real do irreal e dizer para as pessoas onde elas estão, o que elas são, de onde elas vêm, para onde elas vão e o que elas têm de fazer. Então, os erros que acontecem nisso, bom, são descontados. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, não existe nenhuma doença que possa competir em mortalidade com os erros médicos, que são 1 milhão por ano. Nenhuma doença mata tudo isso, os médicos matam. Isso diminui a autoridade deles. Não, porque, de certo modo, nós precisamos deles. E isso também tem outra coisa. Eu ontem expliquei que todo o universo científico não é constituído da realidade concreta, mas daqueles aspectos deles que nós dela que nós podemos operar, que nós podemos alterar de algum modo. Então, a ciência é uma espécie de manual de instruções, não é uma descrição da realidade. É como operam certos aspectos, na medida em que esses aspectos possam ser abstrativamente separados dos outros, tá certo? Supondo-se que há um número limitado de fatores que estão em jogo e que os outros não interferem de maneira alguma. Desculpa, Lázaro, então virou uma convenção. Não, não, não. É um manual de instruções, porque de fato funciona. Se não funcionasse, eu não estaria vivo. Mas eu não posso desprezar os médicos se dois deles acabaram de salvar a minha vida. É evidente. Eles de fato salvaram a minha vida, mas eu, durante os 20 dias que eu fiquei lá, eu não vi eles fazerem um único raciocínio, a meu respeito, que não se limitasse à lógica da mecânica dos fluidos. Só isso. É um negócio muito simples. Eu digo, mas é só isso que está em jogo? Quer dizer, são fluidos ou correntes de força que estão indo para lá e para cá, que você tem que compensar dessa maneira ou da outra? É só nisso que eles pensavam. Não quer dizer que só isso que existe e que só isso que determina a saúde ou a doença do cara? Claro que não. Existe uma infinidade de outros fatores, mas para os fins do tratamento médico, eles não tinham tempo de pensar em outras coisas, então eles tinham que se concentrar naquilo. E funcionou bem, graças a Deus. Os outros fatores fizeram o favor de ficar quietinho e deu tudo certo, e eu estou aqui. Encanadores, cara. São encanadores. Né? E eu examinava os raciocínios, dizia, o que eles estão fazendo? Por que eles me deram tal remédio? É para compensar tal outra coisa que vem pelo lado de lá, eles põem uma coisa pelo lado de cá. Isso aí é mecânica dos fluidos, né? Então, toda a ciência não passa realmente do manual de instruções. Eu não digo isso para depreciá-la, mas isso é o que realmente ela é. Ela não é uma descrição da realidade. Ela não, muito menos uma explicação da realidade. Não chega a ser sequer uma descrição. Por quê? Ela só pode descrever pedaços previamente selecionados. Selecionados de acordo com o quê? De acordo com o método disponível e com os equipamentos disponíveis. Então, conforme o método que você conhece e conforme os equipamentos de observação que você tem, você seleciona um pedacinho da realidade que combina com aquilo e você observa aquilo e tira conclusões a esse respeito. Tá certo? Então, a ciência opera sempre o seguinte, fazendo um recorte baseado na hipótese de que um certo campo de fenômenos obedece a uma determinada regra ou constante. Então, esta é uma hipótese, e é esta hipótese que determina o recorte dos fatos. Ainda assim, pode dar errado. Pode ser que quando você faz o recorte, os fatos procedem de outra maneira, senão aquela que você esperava. Mas a ciência consiste nisto. Então, isso quer dizer que você esperar da ciência um senso de orientação na realidade é puro pensamento metonímico. Isso aí só pode acontecer metonimicamente. Quer dizer, porque você tem confiança na classe científica, você acha que eles sabem a estrutura do universo, então você vive num universo que eles dizem que conhecem, né? Mas do qual eles nunca podem dizer absolutamente nada. Quando você vê as discussões entre físicos, por exemplo, sobre a estrutura do universo, por exemplo, até hoje não chegaram à conclusão se o universo é eterno, se ele existiu desde sempre, ou se ele apareceu com o Big Bang. Eu digo, mas vocês não chegaram a uma conclusão a respeito disso? Hã? Então, o universo é uma estrutura estática permanente ou ele tem uma história? Porque se ele é eterno, então tudo que se passa, todas as transformações que se passam dentro dele são absolutamente insignificantes. Nada muda no fim das contas. Mas pode haver um sujeito que seja, ao mesmo tempo, ele acredita no universo eterno e acredita no evolucionismo de Charles Darwin. Eu não sei como isso é possível, né? Eu realmente confesso que não entendo isso. Na verdade, ninguém entende. O cara que diz isso também não entende. Então, se o universo é eterno, ele não pode ter história interna. Ele não pode mudar. Então, quer dizer que para você apostar no hipótese evolucionista, você vai ter que apostar no Big Bang. Pela minha lógica, é assim. O universo é um processo, ou ele é uma estrutura estática. Então, eles não chegaram à conclusão nem sobre isto. Isso quer dizer que qualquer debate científico que você começa a acompanhar é uma coisa absolutamente horripilante. Porque você vê que a gente não tem certeza sobre coisa nenhuma. Né? E não temos sequer um senso de orientação baseado em obviedades primárias, como o habitante da Europa na Idade Média tinha. Porque, de fato, onde quer que o sujeito esteja, ele está no centro da cruz de seis pontas, né? E há uma fonte de luz que se move de algum modo. Ele tem que estar nisso. Todos nós sempre estivemos nisso. E qualquer descrição do cosmos que você faça baseada nisso será sempre certa, de algum modo. Embora, com base nela, você não possa prever nenhum acontecimento concreto. É a mesma coisa que você está num barquinho e você tem um mapa perfeito do mundo, mas isso não lhe diz onde você está. Mas você sabe que em algum lugar do mapa você está. Então, a partir, então, da ideia do heliocentrismo, muito mal compreendida, e da divisão de qualidades primárias e secundárias, todo o senso de orientação que nós temos no universo depende de uma autoridade humana. Foi sempre assim. Por que que você acha que, ao longo dos séculos, esse fator autoridade foi aumentando o seu poder cada vez mais, e mais, e mais, e mais? Porque tudo depende dele. Nós não temos orientação cognitiva, nós só temos a obediência. Foi só isso que nos restou. A obediência e a confiança cega. Então, ou você confia na ciência, ou confia em Joseph Stalin, tá certo? Ou confia em Mao Tse-Tung, ou confia em Adolf Hitler, tá certo? Confia em alguma coisa que lhe parece mais poderosa e mais abrangente do que você. Mas, por poderosa e abrangente que seja, essa coisa não vai ser o sistema astrológico. Ela vai ser pequena e miúda, porque ela vai ser só mais um componente do sistema astrológico. Isso, afinal de contas, Stalin ou Hitler nasceram em algum lugar, eles também têm um horóscopo pessoal. Então, eles não podem ser o sistema inteiro. Mas, por uma espécie de esforço retórico, você pode apelar para uma espécie de hiperbolismo, né, e aumentar as dimensões dessas pessoas. Você vê, na época em que esses homens viveram, Stalin era chamado guia genial dos povos, não da Rússia, dos povos em geral. Né? E o Hitler era o Führer. O que quer dizer o Führer? É o condutor, o guia. Né? Ele era como se fosse a estrela que levou os reis magos para ver Jesus Cristo. Né? Então, o que é isso aí? Isso aí é uma ampliação imensa, é uma figura retórica, na verdade. E é isso que nos sobrou. Nós realmente não temos outro senso de orientação. Ora, durante este período, aconteceu que o prestígio crescente das ciências, baseado em sucessos tecnológicos que nem sempre são devidos a ela e que, em geral, não são. Isso é muito importante, já expliquei a diferença do raciocínio científico e tecnológico. Mas, fez com que a ideia da ciência se tornasse a autoridade predominante. O fato de que, dentro da esfera científica, haja toda sorte de desentendimentos e conflitos e debates sem fim, ou seja, que não haja uma autoridade científica, não existe uma autoridade científica uniforme, não existe um cânone científico, não impede que as pessoas ainda continuem tomando a ciência como se fosse, vamos dizer, o seu guia, seu senso de orientação. E, evidentemente, para efeitos populares, os conflitos dentro da esfera científica são varridos para baixo do tapete, para dar uma impressão de que todos os cientistas pensam igualzinho, de que está tudo certo, e de que existe uma doutrina científica. Não existe. Né? A concepção científica do cosmos não existe. Existem inumeráveis concepções que não são redutíveis a um sistema. Não existe, vamos dizer, um dogma científico. Né? Não existe uma doutrina uniforme que nós possamos seguir. Então, no que consiste a autoridade da ciência? A autoridade da ciência é a autoridade dos cientistas apenas, da classe científica. É a autoridade de seres humanos sobre outros seres humanos. Não a autoridade de uma verdade ou de uma doutrina. Não, não é isso, tá certo? Então, nós nos tornamos dependentes de pessoas que frequentemente confessam que não sabem do que estão falando. Eu já li inumeráveis físicos, eu citei o Feynman, mas muitos deles dizem assim, olha, a coisa mais perfeita que nós produzimos foi a física quântica, e nós não a entendemos. Então, se a coisa está assim, quer dizer, como é que o cara que não entende aquilo mesmo que ele está fazendo pode nos guiar? Né? Então, é justamente por causa disso, por causa da ausência de uma visão simbólica do cosmos, que nós nos apegamos cada vez mais à autoridade. Está entendendo? Acontece que o crescimento da autoridade da ciência, do poder da ciência sobre a sociedade, se voltou muito não só contra o sistema simbólico da Idade Média, mas contra a Igreja Católica, a qual adotava esse mesmo sistema simbólico, que, repito, não tem nada a ver com a crença em astrologia no sentido preditivo ou diagnóstico. Né? Então, se caiu o sistema astrológico, cai junto com ele a Igreja Católica, que era baseada na mesma coisa. Por exemplo, existem elementos geocêntricos na Bíblia, né? A história de que Josué fez parar o sol, né? E assim por diante. Na verdade, o problema heliocêntrico, geocêntrico, não tem absolutamente nada a ver com o sistema astrológico, como prova, entre outros, o fato de que o Kepler, que foi o sujeito que descreveu as órbitas dos planetas, descobrindo que eram elípticas e não circulares, era ele próprio, um astrólogo praticante, e nunca se sentiu perturbado no mais mínimo que fosse, né, pelo fato de que a Terra tinha saído do centro, porque, bom, a Terra saiu do centro, mas nós continuamos no centro, de algum modo. Tá certo? Onde quer, qualquer que seja o sujeito do qual você está falando, ele sempre vai estar no centro. Né? Existir, estar no espaço, é estar no centro da cruz de seis pontos. Não tem outro lugar onde você possa estar. Não é isso? Então, sendo atacada pelo lado do sistema astrológico, a Igreja Católica fez o possível para se livrar da sua contaminação com o sistema astrológico e aderiu maciçamente à ciência moderna. E daí surge o problema de como você vai articular fé com razão ou ciência com religião. Era um problema que não existia, passou a existir por causa disso. Então, é claro que existem argumentos muito, muito legítimos para a Igreja recusar partes do sistema astrológico, até para recusá-lo inteiro, na medida em que esse sistema recebia, né, versões francamente heréticas ou pagãs, mesmo durante a Idade Média, tinha concepções gnósticas continuava existindo, as pessoas tratavam os planetas como se fossem deuses, etc. Mas, bom, este é um aspecto secundário da coisa, ele não está no centro do problema. Né? Quer dizer, o centro da questão do sistema astrológico não tem nada a ver com a natureza dos planetas, né? Se eles são deuses ou são apenas corpos, etc. Santo Tomás de Aquino demonstrou por A mais B que o sistema astrológico está perfeitamente integrado dentro da religião católica, sem problema nenhum. Mas, quando o sistema astrológico era atacado ao mesmo tempo, né, por teólogos que estavam ansiosos para se livrar de um legado gnóstico pagão, e atacado, por outro lado, por cientistas, o negócio ficou difícil de defender. Então, a Igreja fez o possível para mostrar para todo mundo que ela não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, ela tinha vivido desse sistema durante 1000 anos. Né? Você vai ver que em todas as catedrais, você tem lá um zodíaco, você tem imagens tiradas diretamente do sistema astrológico. Né? A própria estrutura das catedrais tem algo a ver com isso. Né? E a estrutura das catedrais e a estrutura do pensamento escolástico toda. Quando aparece nas catedrais góticas, elas todas são baseadas num sistema de bifurcações, ou seja, num sistema tridirecional. Todos os arcos têm uma estrutura tridirecional. Tem um arco aqui e tem dois que saem daqui. O que é isso aí? É a cruz de 6 pontas. Quando descobriram que isto podia ser a base da arquitetura, né, o que aconteceu? Alguns filósofos, vendo aqueles edifícios, ficaram impressionados com aquela estrutura, e eu não sei se consciente ou inconscientemente, começaram a estruturar os seus escritos e os seus ensinamentos na mesma base. Os tratados escolásticos são todos também construídos assim, na base da bifurcação ou da cruz de 6 pontas. É só você averiguar como São Tomás de Aquino trata das questões. Ele faz uma pergunta. Tal coisa é assim? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Daí põe os argumentos que sim, argumentos que não, razões contrárias, etc. E vai fazendo essa bifurcação, se bifurcar novamente, até fechar embaixo numa estrutura sólida. Então, o Erwin Panofsky diz que os arquitetos medievais se inspiraram no pensamento escolástico, na lógica da bifurcação, mas eu acho que foi o contrário, pelo simples fato de que começaram a aparecer catedrais de estilo gótico antes de aparecer os primeiros textos escolásticos. E me parece mais razoável, eu não sei se os arquitetos eram pessoas eruditas que estudavam filosofia, não sei isso, mas eu sei que os filósofos frequentavam as catedrais e as viam, pô. Então, eu imagino que foi o impacto da forma arquitetônica que os inspirou para construir as famosas sumas. As sumas são o gênero literário da universidade, por excelência, da universidade medieval. Mas elas têm exatamente a mesma estrutura das catedrais góticas, que, por sua vez, tem a mesma estrutura central do sistema astrológico. Então, isso quer dizer, a religião católica ela está tão intimamente ligada a este negócio do sistema astrológico que não tem como separar uma coisa da outra. Tem como esconder. Então, na medida em que você rejeita a astrologia como atividade preditiva, como Santo Agostinho rejeitou, e o próprio Santo Tomás rejeita em parte, você pega e joga o sistema astrológico no lixo junto com ele. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, a astrologia é como técnica preditiva ou diagnóstica, é apenas uma aplicação entre milhares de outras do sistema astrológico. Né? Então, você pode perfeitamente recusar a astrologia preditiva, mas você vai continuar se orientando pelo mesmo modelo do sistema astrológico, pelo simples fato de que não há outro. Né? Mas isso não foi discutido seriamente. Houve apenas uma urgência de adaptar a pregação católica, não digo a teologia católica, provavelmente, mas a pregação católica às exigências da ciência moderna. Tá certo? Terminando até porque criar aberrações, como o sistema do Teilhard de Chardin. Eles preferiram, em vez de, para não cair na acusação de gnosticismo ou de paganismo, né? Por causa do uso do sistema solar, preferiam aderir a um sistema totalmente herético como o do Théodore de Chardin, que é a mistura de evolucionismo com o cristianismo. Então, agora eu pergunto, num mundo onde só existe as coisas materiais, entre aspas, definidas pela quantidade, e por outro lado um treco evanescente chamado pensamento humano, onde entra Deus e onde entra o milagre? Deus recua por uma distância imensurável. Ele simplesmente desaparece. Né? Ou como diz o Arthur Kessler, ele deixou o telefone fora do gancho. Né? E como que você vai encontrar neste mundo assim descrito um lugar para um milagre? Não pode haver uma presença de Deus no cosmos material. Por quê? Porque Deus é espírito, o espírito só existe na mente humana, ele não existe no mundo material. Então nós temos aí um Deus reduzido a uma mera ideia que nós temos, ideia na qual você pode até acreditar, você pode ter fé nessa ideia, tá certo? Ou você pode negá-la, tá certo? Mas será sempre uma ideia e nunca estará presente no cosmos. Então, evidentemente, o milagre tem que desaparecer do horizonte, porque o milagre é a presença física, a ação física de Deus no cosmos. Não há lugar para ele. No sistema astrológico havia. Como diz o próprio Santo Tomás de Aquino, Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. Então, se ele quer fazer algo aqui, ele simplesmente move os corpos superiores e a coisa acontece. Então, não há lugar para Deus, não há lugar para o milagre, mas você pode continuar crendo, ou seja, tudo que antigamente se entendia como conhecimento do mundo espiritual, conhecimento de Deus, virou matéria de fé. Tudo agora é fé. Né? Veja, um dos caras que operaram essa mutação foi Immanuel Kant. Ele diz, nada podemos saber a respeito de Deus, do infinito, da vida após a morte, etc. Mas há um imperativo categórico que nos ordena crer nisso aí. Ou seja, eu não posso saber nada, eu não tenho prova nenhuma, mas eu tenho de crer, porque é uma questão, por exemplo, é uma questão de honra. Você vê aqui, camarada heróico que ele pretendia ser, né? Quer dizer, contra todas as evidências, eu ainda creio. Olha que sujeito bacana que eu sou. Ele diz, se nós tivéssemos conhecimento, a fé não teria mérito. Quer dizer, eu tenho mérito superior a todo, porque eu não sei absolutamente nada, sou tão ignorante quanto você, mas eu creio. Quer dizer, ou seja, a vontade impera, soberana, sobre a própria realidade. Então, isso aí se impregnou no mundo protestante profundamente, mas também afetou o mundo católico. E daí surge toda essa conversa mole de razão versus fé, ciência, religião, etc., que nem precisava existir. Né? Então, não havendo mais, portanto, vamos dizer, a síntese cristã que transmutava, por assim dizer, o sistema astrológico, ela recebeu o sistema astrológico pronto de outras épocas, mas ela o modulou da sua própria maneira e o transformou na forma simbólica da própria mensagem cristã. Não é isso? E ele se harmoniza perfeitamente com isso, sem nenhum problema. Então, na medida que desaparece a compreensão simbólica do cosmos e da vida, e só sobra, por um lado, a ciência com o seu universo material e, por outro lado, o pensamento e a imaginação humana, aonde vai se refugiar o simbolismo? Só nas invenções da imaginação, só na literatura. Então, o que acontece? Os poetas começam a se inspirar em todo o simbolismo antigo. É impossível você ler Ezra Pound se você não conhece o simbolismo astrológico. Ou Ezra Pound, ou o próprio T.S. Eliot, ou William Butler Yeats, e outros tantos, Apollinaire. Então, a poesia moderna é toda ela inspirada no simbolismo. mas com tons gnósticos, porque ela não é católica. Mesmo quando o autor é católico. Então, daí surge aquele negócio que o Chesterton falou, o mundo está repleto de ideias cristãs enlouquecidas. Por outro lado, quer dizer, a ausência de uma síntese simbólica reduz o mundo, quer dizer, a esse dualismo insolúvel. Quer dizer, existe a imaginação humana, a mente humana, e existe um mundo material. A conexão possível entre um e outro é apenas de tipo matemático. Não é isso? É evidente que isso acontece ao mesmo tempo que a atividade econômica adquire uma importância extraordinária com o advento do capitalismo. A economia passa a ser o centro da realidade. E a medida do encaixe do sujeito na realidade é o seu sucesso econômico. Se ele compreende a realidade, ele está tendo sucesso econômico. Ou seja, a sorte, o acaso, etc., não existe mais. Quer dizer, a eficácia econômica se torna um padrão cognitivo. Isso todo o pessoal liberal raciocina assim. Na prova de que nós estamos na realidade, que nós conhecemos as coisas, é o nosso sucesso econômico. E, bom, isso pode provar em parte, tá certo? Mas, para provar completamente, seria preciso que você tivesse sucesso não apenas econômico, mas tivesse sucesso em tudo. Por exemplo, quando você compara o sucesso econômico dos liberais com o sucesso político dos comunistas, os liberais diminuem, ficam desse tamanho. Bom, vocês sabem ganhar dinheiro, mas os comunistas sabem enganar as pessoas muito melhor do que você. Então, se você pegar, por exemplo, existe um programa muito interessante, que são as gravações do Stéphane Molyneux. Né? Stéphane Molyneux, o jornalista canadense que faz programa por semana, sempre desmantelando alguma mentira, alguma lenda urbana. Milhares de lendas urbanas, né? Sobre a Inquisição, sobre a escravidão, sobre as raças, sobre o como é que se diz, o predomínio dos brancos, etc. Milhares. Todas essas lendas urbanas, todas essas mentiras foram impostas em circulação pela Rússia. Todas elas. Né? Desde o início do século. E já as pessoas não sabem a origem, não rastreiam. Elas veem aquilo aparecendo no New York Times, não rastreia para ver de onde apareceu. E aí você começa a entender o que, que Nossa Senhora quis dizer com os erros da Rússia. Não é um erro, minha gente, não é um sistema econômico errado, não é. É um oceano de erros. Então, nem todos esses erros são comunistas. Existem muitos deles que são liberais. É isso. E, evidentemente, este mundo liberal, ele é um mundo onde a utilidade, o proveito e o sucesso substituem o sentido. E é evidente que nem todo mundo pode estar feliz dentro disso. Então, naturalmente, surgem vários tipos de revolta contra esse mundo liberal científico. Uma dessas é a revolta comunista também, certamente. Mas não é só ela que aparece. Aparecem inúmeras formas de revolta. O fascismo e o nazismo são duas formas de revolta contra o mundo liberal. Porque eles estavam cansados desse artificialismo do mundo liberal, onde tudo é só convenção. Eles queriam o quê? Uma vida real. Quem fundou o fascismo? Foram soldados que voltavam do fronte de batalha e que tinham passado ali 2, 3 anos no meio da violência, do sangue, etc., etc., que de repente voltavam numa democracia onde estava cheio lá de tipos tucanos, né, com aqueles formalismos democráticos, legais, aquela coisa, tudo, negócio totalmente sufocante, mas eles não aguentam. Então vamos estourar toda essa porcaria, né, e vamos fazer um negócio baseado aqui no sangue. Né, vamos matar metade do país, logo, pelo menos é um treco real. Essa era a ideia. Eles tinham uma ânsia de realidade, né? Se você estudar os primeiros teóricos do fascismo, entre os casos do Mussolini, a ideia era essa. Quer dizer, eles não eram um pouco loucos, eram muito loucos, mas, de certo modo, a loucura deles era compreensível. Né? E, a partir dessa época, junto com o fascismo, aparece milhares de outras propostas salvadoras para restaurar o sentido da vida. Tá certo? Entre elas, hoje nós temos a proposta eurasiana. O que é o eurasianismo? É uma nova religião para o mundo, é uma nova concepção simbólica que vai nos colocar de novo num universo dotado de sentido. Né? Na verdade, a noção eurasiana não apareceu na Rússia. Quem inventou foi um francês e um romeno. O francês Raymond Abelio, o Abelio, um francês descendente de espanhol, e outro é o Jean Parvulescu, que é um romeno francês. A noção do eurasianismo, Eurásia, já estava dada nas ideias dele muito antes que o Dugin nascesse. Mas ele pegou essa ideia ali, a qual se espalhou muito na extrema-direita francesa, os fascistas, né? Alain de Benoist e outros, né? Ficaram encantados com a ideia, porque todo fascista é o sujeito que ele anseia por uma experiência da realidade, uma experiência do real. E ele identifica o real com o violento, com o sangue, com a guerra, tá certo? Não deixa de ser uma verdade, porque se você tá num mundo muito irreal, cheio de formalismo, joga você no meio da guerra, ele vai entender o que é a realidade na mesma hora. É a experiência do Franz Rosenzweig, né? E também, quer dizer, isso aí se mistura com a revolta espiritual, quer dizer, com a revolta contra o vácuo espiritual do mundo liberal capitalista. Não é isso? Então, esses dois camaradas, e mais tarde o Dugin, inventaram esse eurasianismo, que será então a nova luz do mundo. E foi justamente para isso que eles inventaram a história de que a Rússia foi consagrada pelo Papa João Paulo II em 1974. Quando não foi. A Rússia nunca foi consagrada. Né? Aí tem uma gravação minha, vocês podem assistir lá, não preciso explicar isto. Mas você vê, então, como esse estudo, vamos dizer, do simbolismo astrológico vem desembocar numa compreensão aguda da situação atual do mundo. Né? Quase que sem querer. Deu para entender? Bom, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Alô, por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, no acidente houve três. Peraí, eu preciso terminar a explicação primeiro. Depois você faz. Houve três ondas, três tentativas diferentes de restaurar o sistema simbólico. A primeira foi com o movimento ocultista, que começa no século XIX, com Madame Blavatsky e outros. Até hoje ainda tem remanescentes. Em seguida vem o pessoal do René Guénon, que eles chamam da escola tradicionalista, que vem já de fonte islâmica e vem com um patrimônio intelectual imensamente mais sólido do que teosofia, essas coisas. Né? E, finalmente, vem a onda eurasiana, que surge, por assim dizer, de dentro do movimento tradicionalista guenoniano, mas como uma espécie de dissidência. O Raimundo Abelho ele absorveu todo esse legado tradicionalista, mas nunca se deu muito bem com eles, porque ele tinha sua própria interpretação pessoal das coisas, que não corresponderia tão estritamente ao ensinamento sufi. Mas, de qualquer modo, isso teve uma importância política extraordinária no mundo ocidental. Esse grupo do Aibélio, Jean Parvulesco e outros, em parte, o movimento tradicionalista, teve uma influência tremenda sobre o governo de Gaulle e o governo Mitterrand na França. Praticamente foram os gurus desses dois, para você ter ideia da penetração. Essa turma do Abélio e Parvulesco, eles estão muito mais interessados numa ação política direta do que o pessoal sufi do René Guénon. Mas, de qualquer modo, existe essa escalada, né? Ocultismo, esoterismo, eurasianismo. Tudo isso ocupando uma brecha que a Igreja deixou aberta. Você vê que, como eu expliquei naquele vídeo, a ideia de que a Rússia foi consagrada, que é uma farsa, é uma mentira, evidentemente, serve para colocar a Rússia como o farol da humanidade, né? O guia espiritual da espécie humana, para que novos erros da Rússia se espalhem com mais facilidade ainda, usando como instrumento, inclusive, a própria Igreja Católica. Porque esse negócio de anticristo não é brincadeira, não, gente. Tem perguntas? Tem. Você já deu esse exemplo, né? Mas você podia dar um exemplo, assim, passo a passo, desse simbolismo astrológico, onde você tem os seis pontos, alguma coisa atual que seja assim, bem básico, um exemplo? Não, exemplo bem básico não existe, porque, evidentemente, essa estrutura é imensamente complexa. Complexa, sim. Mas... E você, claro que, a partir dela, você pode descrever qualquer situação humana, seja a situação pessoal. Por exemplo, se você pegar, como você mencionou, o Kurt Lewin. O Kurt Lewin, dizem que ele fez um grande avanço na psicologia, deu à psicologia um teor mais científico, na medida em que ele criou meios de você representar geometricamente certas situações humanas, certos conflitos humanos. Mas se você pegar todo o sistema do Kurt Lewin e você compara com o que na astrologia se chama os aspectos, né? Aspectos são as distâncias entre os vários planetas num dado momento. Então existe a conjunção dos planetas, pode estar alinhado um com o outro, então estão no mesmo mais ou menos no mesmo grau do zodíaco. É, eles podem estar separados por 60 graus, formam o que se chama um sextil, ou por 90 graus, forma uma quadratura. Né? É, pode ter um ângulo de 120 graus, tá certo? Forma um triângulo, e assim por exemplo, vários ângulos possíveis. E esses ângulos descrevem praticamente todas as situações humanas. Se você pegar uma dupla de pessoas, toda a situação que há entre elas é descritível em termos desses vários ângulos, tá certo? E o que o Kurt Lewin fez? Nada mais do que isso. Praticamente usando somente as conjunções, oposições e quadraturas. Provavelmente ele se inspirou nisso. Toda hora aparecem novos sistemas de representação simbólica de alguma coisa. O próprio estruturalismo é inteiro isso. Ele foi inteiramente baseado nisso. O Alim Sidney e Levi Strauss. Enneagrama também? Também o. Você ainda teria, vamos dizer, para tornar essa descrição um pouco mais completa, seria preciso entrar aí com o simbolismo dos números. Eu acho que aí eu não preciso acrescentar nada naquilo que o Mário Ferreira dos Santos disse no livro A Sabedoria das Leis Eternas, onde ele explica que os números são categorias ontológicas, por assim dizer. E cada número expressa a possibilidade de um esquema lógico, unidade, dualidade, trindade, quaternidade, etc., etc. E essas várias relações possíveis, elas são expressáveis em palavras, esse que é o gênio dele. Então, cada uma corresponde ao que ele chama uma lei cósmica. E todas essas leis estão presentes em todo e qualquer ser. Por exemplo, todo e qualquer ser pode ser um gato, uma pedra, um ser humano, um continente. Ele tem alguma unidade. Se ele não tiver unidade nenhuma, ele não existe. Né? Já dizia John Don Scott, o ser e a unidade se convertem um nos outros. Quer dizer, é exatamente a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, essa unidade tem de ter uma dualidade fundamental. Senão, ela não é sequer pensável. Essa dualidade, por sua vez, implica uma articulação, quer dizer, há uma relação qualquer entre eles. Portanto, você tem uma trindade e assim por diante. Mas tudo isso aí está o quê? Está no sistema astrológico igualzinho. Quer dizer, para você dar um exemplo de aplicação desse sistema na descrição de qualquer coisa, precisaria um curso inteiro. Agora, os astrólogos vivem produzindo analogias, mas a analogia entre parte do sistema astrológico e qualquer fenômeno é sempre uma coisa muito pobre. Por exemplo, veja, a analogia que existe entre os signos e as partes do corpo humano. Essa analogia vai muito além da semelhança aparente há realmente algo de comum entre uma coisa e outra. Assim como, por exemplo, Pedro, quando eu falei do simbolismo da luz, portanto, o simbolismo do sol como o símbolo da inteligência, tá certo? O da intuição. Né? Quer dizer, se você for fazer uma psicologia das faculdades cognitivas, funções cognitivas, o sol corresponde, evidentemente, à intuição. Né? Agora, isto quer dizer que, pela posição do sol no mapa astrológico, é possível deduzir algo sobre o funcionamento da intuição no seu fulano, conforme a hora que ele nasceu, eu acho que algo sim. Mas é uma coisa muito vaga, e é só um pouquinho também. Quer dizer, o que os astrólogos entendem a respeito do que eles estão fazendo é muito pouco. Que existe alguma funcionalidade da coisa, está mais do que provado. Por exemplo, este astrólogo inglês, o John Frawley, ele é especialista em astrologia horária. Astrologia horária, você faz uma pergunta, o sujeito levanta o mapa da hora que a pergunta foi feita, ele responde, e ele responde a pergunta com base naquilo. Mas tem que ser a pergunta concreta, não é psicologismo, não é nada, é assim. Por exemplo, para o Rochen seria muito útil, onde eu deixei o meu celular? Não, essas coisas perdidas, essa é a especialidade dele. E ele, com base na hora da pergunta, ele descobre onde está o seu celular. Isso. Cadê o cara? O astrólogo uruguaio Boris Christophe, que eu tive o prazer de conhecer, ele era especializado em localizar pessoas sequestradas. Mas se você perguntar para ele, mas por que, que isso funciona? Ele não tem a menor ideia. Então, funciona em coisas isoladas, uma não tem nada a ver com a outra, e não tem nenhuma explicação razoável. Quer dizer, essa é a situação da astrologia prática, por assim dizer. Claro, se você pergunta qual é o princípio de funcionamento disso, daí eles vão repetir as regras do simbolismo. Isso, mas só que o simbolismo não pode explicar a operacionalidade de nada. O simbolismo é uma gramática, né? Ele não é uma física. Tem mais perguntas? Eu queria lembrar um episódio que eu achei curioso, muitos anos atrás, você estava dando uma aula, e você estava falando para cada aspecto que uma pessoa tem no mapa, ela vai ter um tipo de busca na vida dela, o sentido da vida para ela vai ser diferente das demais, de acordo com os aspectos. Aí você, lá pelas tantas, falou assim, por exemplo, muita gente acha que o sentido da vida é a busca da felicidade. Aí um aluno levantou e falou, uai, mas não é? Aí o mapa dele é exatamente ligado nessa questão. Né? Isso você, essas coisas você realmente observa. Você investiga a astrologia psicológica, você vê algumas correspondências assim, gritantes. É. Mas são muito menos do que os astrólogos imaginam conhecer. Entendeu? Você pensa, vamos ler um mapa. Bom, ler um mapa, você diz duas ou três coisinhas e acabou. E essas duas ou três coisinhas mesmo, você não sabe explicar por que é assim. É apenas um fato bruto, por assim dizer. E eu amo, se você pensar a astrologia como uma estrutura primeira, vazia, oca, onde você vai preencher todas as outras camadas da personalidade, você teria que ser um psicólogo. A astrologia inteira é a construção de um corpo de hipóteses e nada mais. Quer dizer, teve alunos meus, astrólogos de profissão, que começaram a utilizá-la como técnica de leitura de mapa, embora eu avisasse, ela não é isto. Ela é o seguinte, se você pegar toda a astrologia prática que existe, se você quiser transformá-la num problema científico racionalmente formulado e, portanto, em princípio, passível de solução mediante análise experimental, você tem que fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Ninguém prosseguiu a investigação experimental, mas já começaram a usar como técnica de leitura de mapa. Então, bom motivo para largar o assunto e não mexer nunca mais. Tem uma pergunta, pessoal online. Essa substituição do simbolismo natural é um fenômeno exclusivo do pensamento ocidental, onde o cristianismo predominava, ou também ocorreu no Oriente? Não, em alguns países do Oriente não ocorreu. Por exemplo, você vê na Índia, ninguém casa sem consultar um astrólogo, até hoje. É o sistema referencial deles. A astrologia é um pouco diferente. Ele não se baseia no zodíaco, tal como nós o conhecemos, mas na posição das estrelas. Mas é estruturalmente a mesma coisa. Por outro lado, você vê que quando houve a famosa crise do petróleo, nos anos 70, eu acho, e a Arábia Saudita deu um baile em todo mundo, né, o ministro do petróleo da Arábia Saudita confessou que o método analítico dele era astrologia. O meteorologista da RKO, Durante 30 anos ele fez análises meteorológicas muito precisas usando astrologia. Existem inúmeras aplicações possíveis disso. Mas aqui, minha área de interesse não é saber se a astrologia funciona ou não, mas é entender o sistema, o que é. Para você transformar esse negócio astrológico num estudo científico, é um problema muito difícil que eu tentei resolver. Eu acho que eu resolvi. Mas eu só resolvi na teoria, quer dizer, as pesquisas mesmo que precisava fazer, eu não pude fazer, porque aí precisava muita gente e muito dinheiro. Então eu parei e falei, olha, o corpo de hipótese está aqui, o método é esse, e usando isso aqui você pode chegar a alguma conclusão. Mas ninguém está interessado em conclusão. Eu não quero fazer um estudo desse no Brasil, só é louco mesmo. Mais alguma pergunta? Olá. Oi. Uma curiosidade, um negócio mais pontual. Esses correntes ocultistas, Marinho do Avalde, Esperal, qual que é a parcialidade de veracidade que elas trazem? Por que elas atraem tanta gente? Elas atraem tanta gente porque a falta do simbolismo astrológico é a falta de um referencial cósmico, tá certo? Quer dizer, de uma noção de encaixe da vida humana numa totalidade cósmica. Quem quer que ofereça isso, as pessoas vão atrás. Se for tudo falso, azar. Né? Quer dizer, mas aí é claro que a diferença entre o falso e o verdadeiro é uma coisa muito sutil, difícil de você pegar. Não é isso? Então, a carência de sentido da vida humana no cosmos é um negócio gravíssimo no Ocidente. Então, toda hora aparece algum charlatão oferecendo uma solução mágica. Eu falo os falsos profetas, bom, todos eles são falsos profetas, evidentemente. Mas o que eles estão oferecendo é uma necessidade, atende a uma necessidade real. Se está atendendo, essa é a mesma coisa, o sujeito precisa comer. Agora, se você vai tentar alimentar o sujeito com tijolo, bom, ele vai comer o tijolo, se não tiver outra coisa. É uma coisa muito triste isso, você vê. Quer dizer que uma ânsia humana perfeitamente legítima, uma necessidade incontornável, verdadeira, né, está sendo atendida só com mentirinha, com história boa. Mas as pessoas se apegam a isso, por quê? Elas preferem embarcar numa mentira total, como o eurasianismo, em vez de ficar soltas, reduzidas, quer dizer, à função de átomos no processo econômico. Né? No mundo, preferem isso do que viver no reino da quantidade, que é o mundo liberalismo. E o pessoal religioso, por exemplo, veja, o pessoal religioso também não tem isso. O Deus dos cristãos hoje parece o Deus islâmico, é um Deus absolutamente inatingível, que nunca está presente aí. Quando a essência do cristianismo é o quê? A encarnação, quer dizer, a presença real. Não é isso? Cristo disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Não é isso? Então, ele tem que estar, você o observa, não fisicamente, embora alguns observem fisicamente, observa pelas suas ações, pela sua interferência, portanto, pelos milagres. Mas onde que você encontra hoje um padre falando de milagre no púlpito? Ele não fala, ele tem vergonha, porque a ciência moderna diz que não existe. Como se ela tivesse alguma autoridade nisso aí. Então, eu acho que um encaixe do ser humano no cosmos físico, o encaixe do sentido da vida no cosmos, é uma necessidade fundamental do ser humano. Ele não pode viver no vazio. Há algumas pessoas perversas que gostam do vazio. Agora, por exemplo, nesse mundo anglo-saxônico está cheio de pessoas assim. Todo o pessoal da escola analítica é tudo assim. Todos eles. Eles curtem a ausência de sentido e fazem, vamos dizer, da busca do sentido, eles riem da busca do sentido. Então, nós temos que buscar apenas a funcionalidade, a operacionalidade, e ganhar dinheiro. Claro que o sujeito se satisfaz com isso, é enormemente perverso, e o charlatão que inventa uma pseudocosmologia é mais saudável do que ele. o Duguin é mais saudável do que o Bertrand Russell. E se você não tem uma cosmologia verdadeira, você pega uma falsa. Agora, a hipótese de ficar sem nenhuma e ainda gostar, fala, não, isso é muito perverso demais. Tanto que você vê que no mundo liberal, teoricamente governado pela ciência, bom, todo mundo se apega a algum tipo de superstição ou pseudo-religião, alguma coisa assim. Por quê? Porque não dá para viver sem isso. Se não tem o verdadeiro, você se apega ao falso. Então, eu acho que quem tinha que dar um jeito nisso é a Igreja Católica. Ela tem esse legado, ela tem esse patrimônio, ela pode usá-lo a qualquer momento. Né? Mas, primeiro, ela precisaria perder a sua atitude servil perante a ciência moderna. Precisaria começar a pegar todos os itens que são ensinados para as pessoas como se fossem certezas científicas absolutas, que não são certezas de maneira alguma. Nisso próprio heliocentrismo, o heliocentrismo pode ser perfeitamente discutido até hoje, e é discutido. Mas é discutido só em círculos pequenos de cientistas. Publicamente você não pode falar disso. Se fala disso, mas em geral, a defesa das pessoas é o riso de sarcasmo. E sobretudo a confusão. Ah, ele está dizendo que a Terra é plana. Mas eu já disse, riso de sarcasmo é argumento de puta, né? Então vamos lá, mais perguntas? Tenho aqui do chat. Bom, há uma série de perguntas vindo dos alunos online. Pode colocar. É que todas acabam, várias delas acabam tendo o mesmo sentido, que é assim, como se aprofundar no estudo de tudo isso aí que você falou no curso. Alguns pedem indicações de livros, outra orientação de bom, mas é uma questão geral. Bom, os livros do René Guénon sobre simbolismo são indispensáveis, mas nunca leu René Guénon sem ter em mente que ele vem com uma agenda embaixo do braço. Ele está aí para islamizar o Ocidente. Né? Agora, não deixa de ser uma vergonha que todo este patrimônio, né, da cristandade medieval seja jogado fora e ser devolvido para um muçulmano. É uma vergonha, mas aconteceu. Existem vários livros de origem mais ou menos ocultista que tem valor desde que você os leia com cuidado. Isso. Por exemplo, bom, existe uma excelente história da astrologia, escrita por um professor chamado Nicholas Campion. É um negócio imenso, de 1.200 páginas. Perfeito. Nicholas Campion. Campion. Ele é, ao mesmo tempo, um historiador reputado e um astrólogo. Os livros do John Frawley dão uma ideia do que é a astrologia prática, sob certos aspectos. O que mais nós podemos sugerir aí? Olha. Robert Hand. Ensaios astrológicos, Robert Hand. Muito interessante. Mas, olha, sobre o simbolismo mesmo, se eu tivesse encontrado uma teoria do simbolismo que me satisfizesse, eu não teria inventado essa. Né? Então, vamos lá, tem mais? Eu, Olavo, me lembrei o seguinte, que muito antes de você dar o curso de astrologia, você já tinha dito que esse fenômeno, digamos, New Age, Nova Era, de em que havia a leitura do mapa, que as pessoas estavam buscando astrólogos, Elas estavam buscando esse encaixe. Claro, porque claro. O astrólogo vai dar uma narrativa da vida dela encaixada. Encaixada no universo, claro. Um e ainda se essa narrativa, lógico. Se essa narrativa for fictícia, funciona do mesmo jeito. Porque é fictícia, mas estruturalmente vai ter que corresponder mais ou menos à realidade da coisa. Agora, o próprio Cristo, se nós somos cristãos, imitadores de Cristo, o próprio Cristo é um modelo universal de comportamento. Né? Não, peraí. Quando você no mundo, o mundo divino transcende tudo isso. Então, tudo isso que eu estou falando pertence aquilo que nas tradições esotéricas eles chamam de pequenos mistérios, que são os mistérios referentes ao cosmos. Os mistérios referentes a Deus, ao infinito, à vida eterna, tal, é outra coisa. Tá. Então, não pode misturar isso aí com um negócio religioso. Não dá. Então, essa busca de sentido através da leitura do mapa, por exemplo, está dentro dessas dentro do que você vem falando na aula. Isso é como se fosse uma iniciação de pequenos mistérios. Quer dizer, você está aprendendo a ler o cosmos e ler a sua vida dentro do cosmos. Agora, claro que você pode fazer numa perspectiva pagã, numa perspectiva cristã. Você pode entender, por exemplo, as forças astrais como deuses. É uma maneira de entender, tem muitos astrólogos que acreditam nisso. Né? Ou você pode entender dentro de uma hierarquia mais completa, que vai terminar lá em Deus mesmo. Mas o que não pode é ficar você ser um átomo solto dentro do mundo liberal, né? E está falando de Deus. Deus não significa nada nesse. É um negócio absolutamente inapreensível. Ah, mas isso é matéria de fé. Matéria de fé, quer dizer, é o totalmente irracional. Mas se é totalmente irracional, não dá para falar nada a respeito. Então, vira uma fé muda. Matéria de fé não por ser fé, mas por não haver nada entre claro. Você e Deus. E agora, por isso é que eu recomendo. Uma coisa essencial para quem é cristão é o estudo dos milagres. Porque os milagres são a presença de Deus, a ação dele. Agora, existiria um milagre se não existisse toda essa estrutura do cosmos? É impossível, né? Nem Deus pode fazer um milagre no vazio. Não é isso? A pergunta é, se nós estamos dentro dos pequenos mistérios e o Guénon fazendo uma relação com o curso de esoterismo. E o Guénon chega no Ocidente e diz que nós só conservamos os pequenos mistérios. E os grandes mistérios estão lá preservadinhos no Islã, segundo ele. E que, na verdade, é o sacramento católico. Não, mas esse é outro problema. Eu não quero mexer nisso. Tá. E eu acho assim, as únicas iniciações reais que existem são os sacramentos católicos. O resto é tudo charlatanismo do primeiro ao último. Tudo. Mas esse não é o nosso assunto. Só que parece que é uma confusão, que sempre que se toca nesse assunto simbolismo astrológico, confusão tradicional, etc. As pessoas têm a impressão de que sempre está se falando sobre religião, né? Quando, na verdade, está falando sobre a linguagem em geral. Né? Mas claro, claro. A experiência do homem no que o Fernando chamava do metáxio, né? no intermédio, que parece ser mais exatamente a mesma estrutura da Cruz dos Seis Pontos. Exatamente. Né? E assim, é algo do qual o pensamento religioso também depende para ser. Também depende, senão você não dá nem para você começar a falar. Para ser uma expressão dessa. Você começa a ler a Bíblia, lê a primeira linha da Bíblia. No princípio, Deus fez o céu e a terra. Né? Você não sabe o que é céu e terra, você não vai entender a primeira linha. Né? E o céu e terra são o quê? São coisas materiais, meu Deus do céu. São coisas que estão Então, componentes do cosmos real, né? Bom, Deus fez o cosmos muito antes dele mandar escrever a Bíblia. Portanto, você vai ter que entender a Bíblia em função do cosmos real e não ao contrário. Na lista está cheia de referência. Bichos, lugares, coisas, né? É tudo o cosmos real. Inclusive pessoas, pessoas fisicamente existentes, né? Quer dizer, eu tenho o carneiro de Abraão, mas o carneiro era um carneiro zoológico, não era um carneiro metafórico, né? E assim por diante, né? Então, nós temos que aprender a ler o cosmos, meu Deus do céu, senão nós não entendemos. Você querer a mensagem divina sem o cosmos, eu digo, pô, então você é um cara muito especial, você é um tipo puramente espiritual, você já está lá para lá de Bagdá, né? Né? Você não precisa do cosmos físico, você já transcendeu. E como ninguém consegue transcender, então fica esse negócio, o pessoal se apega à palavra fé, que eles também não sabem nem o que é. Né? Fé quer dizer confiança. Confiança em quem? Né? Então, eu confio na Bíblia. Por que você confia na Bíblia? Porque é a palavra de Deus. E como é que você sabe que é a palavra de Deus? Pronto, acabou. Se não houver nada além do texto da Bíblia, não dá para você acreditar na Bíblia. Não é a coisa mais simples do mundo, é? Ah, Deus fez aqueles milagres, mas isso está escrito na Bíblia. Se ele não fizer nenhum milagre depois, um milagre que você possa ver com seus olhos, então só sobrou o escrito, e você só tem milagre escrito. Está claro, você acredita se quiser, não acredita se não quiser, e está tudo no arbitrário. Mas você tem o testemunho permanente dos milagres. Agora, até hoje, o pessoal usa para estudar os milagres esse critério, é aquilo que não tem uma explicação científica. Ele diz, escuta, me mostre algo que tenha uma explicação científica. Por exemplo, você me explica por que a aspirina funciona ou me explica o que é uma carga elétrica? Ninguém sabe isso. Né? Então, como é que você vai usar um conceito desconhecido para explicar um outro negócio desconhecido? O que é o raio da explicação científica? Primeiro, na verdade, nada, a ciência não tem por finalidade explicar nada, a ciência apenas mede e descreve. A ciência não pergunta a pergunta por quê e para quê, ela desconhece completamente, isso que é a explicação. Então, como é que você vai definir o milagre como aquilo que não tem explicação científica? Quer dizer, o milagre não tem características próprias, ele tem que ser definido pelo seu contraste com uma coisa que os seres humanos inventaram. Né? Então, não é milagre nenhum. Isso é... Acho que um jeito, vamos dizer assim, propício de estudar questões simbólicas é simplesmente que... Inclusive, o senhor falou em algum momento que, em algum texto, todo conhecimento é uma forma de autoconhecimento ao mesmo tempo. Sim, mas pode haver conhecimento se você levar em conta as advertências que eu fiz no começo desse curso. Qualquer questão na qual você começa a pensar, usando como ponto de partida os termos e conceitos que se aprendeu numa faculdade ou num livro, já está errado. Você tem que começar pela análise da sua experiência real, mas não é. Você não pode fazer análise da sua experiência real se você não se lembra dela. Então, primeiro tem a narrativa da experiência real, experiência interior, mais sutil. Ver como é que as impressões foram, impressões e ideias e sentimentos foram aparecendo na realidade da sua vida. Tá certo? Então, essa primeira sondagem é uma sondagem da memória. Agora, as pessoas não levam a sério a memória, elas já querem aprender os conceitos e sair discutindo. Pô. Então, fica tudo sem conteúdo real, conteúdo de experiência. Só tem conceito, formas abstratas voando no ar. Não é isso? Então, olha, você quer fazer uma boa atividade filosófica, você fecha os olhos e tenta lembrar como alguma ideia apareceu na sua cabeça pela primeira vez. Lê o livro Anamnese. do Eric Wegener. Ele conta ali algumas experiências infantis que estruturaram para sempre o universo interior dele, né? E nós todos temos a mesma coisa. Então, o começo da filosofia é a anamnese, recordar como as coisas aconteceram. Agora, o pessoal imagina aqui, você vê, né, como são as coisas aqui. Chegou hoje esse livro, Metodologia Filosófica. Aí você vai ler, vamos ver se eles ensinam a filosofar. Começa aqui. 1. A leitura dos textos. 2. A explicação do texto. E assim vai. Digo, mas isso não é filosofia. Isso é aquisição da cultura filosófica apenas. Você pode fazer isso o resto da sua vida sem nunca examinar um único problema filosófico. Porque você só está examinando a filosofia dos outros. Claro que você tem que conhecer a filosofia dos outros, e para isso, isso ajuda. Mas conhecer a filosofia dos outros não é praticar a filosofia, é apenas olhar a filosofia, né? Ver, o sujeito que está assistindo um jogo de futebol na televisão, ele não está jogando futebol, né? E aqui é a mesma coisa, ele fica te mostrando a filosofia, que bonito. Ah, que bonito, Kant, Aristóteles, Platão. A professora Marina Chauí, doutor Genon. Isso aí é uma imensa masturbação mental. Agora, daí você pergunta para o cara, como é que tal ideia apareceu na sua cabeça? Ele não sabe. Isso já é um problema grave para o estudo do simbolismo, do método livre, é o seguinte. Nessa ideia do Fernando, ele diz que o simbolismo é a expressão da participação humana nessa parte do intermédio. Sem dúvida. E que o trabalho do filósofo é sempre fazer, né, se aprofundar no símbolo e fazer aquela verificação que eu chamo de equivalência, né? Se os símbolos que eu estou expressando no meu sistema, né, no meu pensamento, corresponde, é equivalente a símbolos anteriores que expressavam de uma maneira saudável essa parte. Claro, claro, sem dúvida. Ele diz que a maior parte dessa... Você está afinando a sua ideia, a sua vivência interior com a da humanidade, sim, com a da tradição humana. Ele fala que esses problemas da modernidade, em geral, uma das causas são a expressão simbólica de uma alma desordenada. Sem dúvida. Agora, o que parece assim, que sem esse treino filosófico, né, da anamnese, da meditação, que a princípio não tem nada a ver com isso, né, sabe? Cosmologia tradicional, astrologia, etc. Né? O sujeito pegar, vou estudar, né, William Lee, vou estudar a astrologia, vou estudar sistemas astrológicos tradicionais. Ele corre o risco de tomar todo aquele sistema simbólico como, não como experiência da participação humana nessa faixa intermediária, né, entre os polos da cruz, vamos dizer assim, uhum, mas como uma teoria moderna, um sistema... Sim. Agora, você vê que, em geral, esses filósofos modernos, eles não se interessam em saber de onde apareceram as suas ideias. Eles partem delas como se elas fossem dogmas. Por exemplo, o Michel Foucault odiava a ideia de paternidade. Então, ele quis inventar um mundo sem paternidade, um mundo onde ninguém é pai de ninguém. Eu digo, de onde você tirou essa ideia? Qual é a origem disso? Ele não quer lembrar. Porque, se ele for lembrar, ele vai ver que aquilo foi algum acontecimento fortuito da vida dele, que os outros não têm absolutamente nada a ver com isso. E que, portanto, esse símbolo dele não vale porcaria nenhuma. Entendeu? Ele está fora da humanidade. Isso é uma coisa pessoal, particular do seu fulano de tal, que não tem profundidade dentro da experiência humana geral. Ele não encontra seus equivalentes na história. Não tem os seus equivalentes na história. E por isso mesmo ele tem que inventar um outro mundo à imagem e semelhança dele mesmo. Quer dizer, é um monstrinho, evidentemente. Está entendendo? Quando, sei lá, Bertrand Russell, quando ele inventa o negócio, ele diz, não, toda a linguagem humana está toda errada, porque é muito imprecisa, nós temos que inventar linguagem onde tudo está perfeitamente definido. Falando, de onde você tirou essa ideia? Claro que são delírio de onipotência. Mas ele não pode saber disso, porque se ele soubesse, ele desistiria dessa idiotice. Então, tudo isso aí vem de uma presunção e de uma falta de sinceridade. Isso aí tudo é o anti-Sócrates. Quer dizer, o Sócrates é o próprio... Da onde eu tirei essa ideia? Ele, então, ontem eu estava indo em tal lugar, aconteceu outra coisa. Não é assim? E falta de sinceridade. No fim, termina em doença mental e isso tem consequências históricas devastadoras, né? Se você pensar bem, de onde Karl Marx tirou a ideia de que tudo é baseado na luta de classe? Quando ele inventou essa ideia, ele nunca tinha visto um proletário. Portanto, não pode ser da experiência que ele tirou isso. É de alguma experiência dele que ele transpôs usando o proletário burguês como símbolos. Que experiência foi essa? Ele não sabe e eu não sei também. O que aconteceu com ele, entre ele e o pai dele? Eu sei que o pai dele só dava dinheiro para ele, ele gastava tudo e voltava para pedir mais. Chegou uma hora o pai não quis dar mais dinheiro. Daí ele disse, tá aí a luta de classe. Só pode ter sido isso. O pai dele era um bom sujeito, gostava dele, ia dar dinheiro para ele, não adiantou nada. Então, sempre assim, de onde sair? Qual é a experiência básica? De onde você tirou tudo isso? Então, é a anamnese. Agora, os caras não querem fazer anamnese, eles não podem fazer. Eles não podem contar a verdade da sua vida. Eles podem até, às vezes, contar a verdade da vida no aspecto periférico. Né? Ele pode até contar todos os pecados que ele cometeu, às vezes até conta e se deleitam nisso, tal, mas o miolo da coisa que é. Então, onde você tirou as suas ideias fundamentais? Isso eles não mexem. A anamnese do Wegener é um negócio assim, é um modelo desse, né? Deu para entender? Tem mais pergunta? Se não tem, então, até amanhã, muito obrigado. Está falando...